se você me quisesse. Quando eu te vi parada lá, eu quase caí da minha cadeira. E quando você mexeu sua boca pra falar, eu senti o sangue ir para os meus pés. Agora levou tempo pra que eu soubesse aquilo que você tentou por muito não ter. Agora alguma coisa na minha alma simplesmente chora. Eu percebo o desejo nos seus olhos azuis, baby, Eri. Adoraria se você me quisesse, do jeito que eu quero você, do jeito que devia ser, e bebê. Você haria que lugares quisesse, que botejaria ser se meu e já deu vou gostar. E quero e você sair. Você eu conto X, só me convém pra saber. E você disse a si mesma anos atrás, eu não nunca deixar isso, seja ou não. Pena aos pais, esse explodiu. Oh, bem, o seu estindo dúbito na fé, eu dei peixe, alararia, coisa trai os quis. E vou deixaria seu cinês, a meu tutari. Queremos mostrar você é tudo tiquindo quando eu quero te ver. E você disse a si mesma anos atrás, você nunca quer deixar e você levar. O mostarinho disse me esconder. Contei que você lixe tudo, tudo vagado. Deixem drama.